Rádio Alto Piranha. Alto Piranha. A rádio do povo. Fernando Alencar. Agora em Cajazeiras, são precisamente 18 horas e 16 minutos, 18 e 16, na cidade de Cajazeiras. Estamos chegando com a extração lotérica do Jogo do Bicho, o oficial da Lotep, direto da capital, João Pessoa. E atenção para o primeiro prêmio 1480, primeiro prêmio 1480, 1480, deu peru na cabeça. Segundo prêmio, 72,45. Segundo prêmio, 7,245. 72,45 deu elefante no segundo prêmio. Terceiro prêmio, 18,74. Terceiro prêmio, 1,874. 18,74 deu pavão no terceiro prêmio. Quarto prêmio, 62,03. Quarto prêmio, 62,03. 62,03 deu avestruz no quarto prêmio. Quinto e último prêmio, 8608, 8608, 8608, deu águia no quinto e último prêmio. Repetindo apenas, o primeiro prêmio, extração na Lotep, banca Ouro Verde formando, 1480. Primeiro prêmio, 1480, 1480, deu peru na cabeça, na extração da Lotep, banca Ouro Verde informando. A próxima extração, você já sabe, é amanhã, às 10h50 da manhã, dentro do programa George Sandro. A todos, um bom feriado, um bom final de semana e continue na programação da sua rádio Alto Piranhas de Cajazeiras. 650 kHz. Alto Piranhas. 100 metros na antena. A maior da Paraíba. Você disse que é brabo o nascimento. Você cortou o rabo do jumento. Eu não quero pagamento na cimento. Eu quero é outro rabo no jumento. Eu não quero pagamento na cimento. Eu quero é outro rabo no jumento. Ele entrou no seu roçado junto com o gado. Comeu um pezinho de coentro. Na cimento eu não quero pagamento. Eu quero é outro rabo no jumento. Na cimento eu não quero. Mas você disse que é brabo o nascimento. Você cortou o rabo do jumento. Eu não quero pagamento no nascimento. Eu quero é outro rabo no jumento. Nascimento aparece. Foi você que disse que é brabo nascimento. Você cortou o rabo do jumento. Eu não quero pagamento nascimento. Eu quero é outro rabo no jumento. Eu não quero pagamento nascimento. Eu quero é outro rabo no jumento. Ele entrou no seu roçado junto com o gado. Comeu um pezinho de coentro. Nascimento eu não quero pagamento. Eu quero é outro rabo no jumento. Nascimento eu não quero pagamento. Nascimento eu quero é outro rabo no jumento. Você disse que é brabo nascimento. Você cortou o rabo do jumento. Eu não quero pagamento nascimento. Eu quero é outro rabo no jumento. Eu não quero pagamento nascimento. Eu quero é outro rabo no jumento. Pessoal, que mau elemento. Não sei se o animal é ele ou um jumento. Nascimento, eu não quero pagamento. Eu quero é outro rabo. nascimento, eu não quero pagamento. Eu quero é outro rabo no Piranha, a Rádio do Povo. Alto Piranhas, a rádio do povo. Eu sou o estupim da bomba. Quem me faz ser assim? Se não quer ver o estouro da bomba, não encosta esse fogo em mim. É que eu sou estupendo.

Rádio Alto Piranhas. Alto Piranhas. A rádio do povo. 6:36. Eu vi um moço bonito numa rua principal. Por ele passou um colono que trajava muito mal. O moço pegou a rir, fez ali um carnaval. Resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal. Não ri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando, admirado com o movimento, desconfiado lá vai tropicando. Ele não veio aqui te pedir nada, são ferramentas que ele anda comprando. Ele é digno do nosso respeito, de sol a sol vive trabalhando. Não toque flauta, não chame de grosso, pra te alimentar na roça está lutando. Se o terno dele não está na moda, não é motivo pra dar gargalhada. Este colono que ali vai passando é um brasileiro da mão calejada. Se o seu chapéu é da aba comprida, ele comprou e não te deve nada. É um roceiro que orgulha a pátria, que colhe o fruto da terra lavrada. E se não fosse este colono forte, tu ias ter de pegar na enxada. E se tivesse de pegar na enxada, queria ver-te mocinho moderno, pegar no coice de um arado nove e um machado pra cortar o cerno, e enfrentar 12 horas de sol. Um verão forte tu suava o terno, tirar o leite e arrancar mandioca. E mês de julho no forte do inverno, duas mãozinhas finas delicadas criava calo, virava um inferno. Este colono enfrenta tudo isto e muito mais, eu não disse a metade. Planta e colhe com suor do rosto pra sustentar nós aqui na cidade. Não ri seu moço, mas deste colono vai estudar numa faculdade. Tira o DR e chegue lá na roça, prepare lá quanta dificuldade. Faça algo por nossos colonos e Deus lhe pague por tanta bondade. Rádio Alto Piranhas. Alto Piranhas. A rádio do povo. De chorar, meu coração agonizante chora, chora e não cansa de chorar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Dizer benzinho amado, se eu pudesse viveria junto a mim, com sonharia acordado. Felicidade que jamais teria fim. Contigo sonharia acordado. Felicidade que jamais teria fim. Saudade, estou morando desde que você partiu. Não tive mais felicidade, porque você nunca mais pra mim sorriu. Não tive mais felicidade, porque você nunca mais pra mim sorriu. Alto Piranhas, primeiro lugar, sempre aqui. 6:42.